4-0, chamo ou 060. Ajuste no 064. Salvador, bom dia, tá 3663, cruzando 217, cruzação por óbito. Tá 3663, contato radar na decolagem, segundo dia, São Bruno para o nível 340. Bom dia, São Bruno, nível 340, tá 3663. Deixa eu ver a bomba de um para o nível 070. Para 2.007, ajuste no 064. Thank you. Salvador, então pode mandar 58 milhas sudoeste de Goiânia e Salvador. E vou virar de Goiânia para ver se está chegada a Goiânia de 1. Thank you. chegou 050. Fugiu, chegou 064. Liberal 9983. Esse é dia para 2010. Ajuste 1094. Vitória, contato radar na decolagem, projeção 1 para o GDC 200. Mantendo perfil da saída, chamo 1200, via o azul 9110. Um projeto 9110, para o GDC 200. Para 3 e 10, a gente não vai ver 4. Do 4206, Autorizado, pouso, anunciado azul 4207. Apartamento 1 Bravo, código 0163. 2, voo 2062, obrigado. Informação de trânsito para a Alfa 32, decolando da pista auxiliar, virar a faixa tipo norte, esquerda, sem interferência. O Rocha, você está fazendo a ponta do Vega para voltar ou não, Rocha? 3896, fala 12, libera direito, chama história, 12, 19. Rocha, você está voltando, solicita o cancelamento do voo? Na próxima rota de avião. Autorizando a linha de apoio da pista 10, reforço estabilizado. Sangote no estilo autorizado, alinha e decolar pista 10, 108, 0, 0, 08, mais. Papel Mota, 1 de Bravo, curva à direita, proa 2, 9, 10. Um traço de montanha de 500 pés, próximo a uma cadeia externa, não confere nessa aproximação. Chame torre 118 decimal 95. Chame 250, busque a aproximação, acho que seria de PNH 1014. Zero a cena da expansão e esta via chegada bom mais de 1 para o nível de voo 060, ajuste no 064. Então, o dia do seu satélite, informa que no horário de esquerda está com aeronave de laboratório, vem fazendo sua capricha. Próximo aeródromo entra em coordenação na frequência 123, decimal 1, 123, 13, decimal 3. Livre da atenuação de corrida, porque a direita no circuito da Borum, chama o controle, 120, decimal 8, no. Sempre recife, 125 decimal 1, até 123 decimal 8. Controle. Sim, de curso no Quebec, não atrasa de curso no escritor, você está livre para alto. Então, gosto do estilo, contato com a banda colagem, se basear a Boruno, falando de voo 100. A Boruno 100, seu roqueiro. Sim, bravo. A Boruno 163, chame sempre o recife. 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Libere direita, Sim, autorizado, é ótimo. Passando o Oscar do Filo, vou botar a 4.010. O Oscar do Filo, curva à direita, curva 2, curva 3.0. Preparou 100. Você está Hotel West Oeste. Lona 46, tráfego 11 horas, 5 milhas, como norte, para o estado 208, voltando, subindo para 100, passando 4 mil pés. Capão Verde, Lindo Bravo, autorizado descida para 35003, ajuste 1004. Capotando Oscar Gostino, vou girar a alerta. Capão Lindo Bravo, Pão Lindo Bravo. Desça para 3.000 pés, ajuste 1.094, reduza para 1.909. Oi, bom dia, Lona 436, estabilizado também, de acerto. Lona 436, pouso autorizado, isso, no 0, vento, no 0, 0, 039. Estabilizado, pouso, no 6, no 433, desculpe, no 0, no 436. Deixa para 2 mil pés, autorizado e aberto a esquerda, por 1.0, reporte estabilizado. Capão Verde, Pão Lindo Bravo, passivo na parte de aberto. Pão Lindo Bravo, passivo e intenções da parte de aberto do campo. Salvador, 1250, estabilizado, final da 1-0. 1-250, continua a aproximação. resposta do voo 2 sem ligar. Eu vou deixar a volta de nossa, tá vendo?